Tá tomado, mano. Aê, essas paradas revoltam, tá ligado? Sangue tem jeito, certo? Deu jeito. Nebuloso, DJ. Cachorro, sangue puro da MZL. Dr. MCs é a banca, certo? Aê, Smokey D, MCA, White Trash, Dog J. Demorou.